passando no momento. Não tente se esquivar, não negue agora. Não tente disfarçar teus sentimentos. Meu amor, esqueça as brigas, pense nos momentos que eu me dei, te amei. Ah, não aguento ficar aqui sozinha, não consigo. Já passou da meia-noite e a noite vem chorando meu lamento. Mas tento entender o que aconteceu. Se o erro foi só meu, tô com raiva, com ciúme. São 6 horas da manhã, é dia, hoje o sol não despontou. Pra vida o poeta adormeceu. Já não há mais poesia, nem rimou você e eu. Vem pra mim, estou te precisando no momento. Não tente se esquivar, não negue agora. Não tente disfarçar teus sentimentos. Meu amor, esqueça as brigas, pense nos momentos que eu me dei, te amei. Eu não aguento ficar aqui sozinha, não consigo. Já passou da meia-noite e a noite vem chorando meu lamento. Mas tento entender o que aconteceu. Se o erro foi só meu, tô com raiva, com ciúme. São 6 horas da manhã, é dia, hoje o sol não despontou. Pra vida o poeta adormeceu. Já não há mais poesia, nem rimou você e eu.